Olá, sejam muito bem-vindos à nova emissão do Independência Sonora, que vai abrir com os Pixies, que poucas semanas depois de terem regressado às edições com o Bag Boy, a banda de Frank Black volta a surpreender com a edição de um novo EP. Ouçamos Indie Cindy. Boa noite, bem-vindos. primeiras músicas fresquinhas a rodarem na emissão desta semana do Independência Sonora foram os Pixies, que abriram as hostilidades com o Indie Cindy, é do novíssimo EP One. Ouvimos ainda Actress, da dupla Bodyhead, o projeto que junta Kim Gordon e Billy Ness. São ex-integrantes do Sonic Youth. Também os Holograms passaram por cá com a Blaze on the Hillside, é do disco Forever. E por fim, os Flamingos tocaram a Walk a Wire, é do seu disco homónimo. E agora seguimos com os Man Man e o single Head On. There's a knock at your door. Don't even recognize a stranger. It's you from before. Trying to warn you all about the dangers. There's a hole in your head. At least that's what everybody's guessing. It's why you're always misread. It's why you sleep but you never feel rested. You never get your rest in. Hold on to your heart. There is darkness in every part of the world, from the poorest of children to the richest of mortals. Endless darkness, hiding more than it shows. This endless darkness never ceases to grow in my soul, in my soul, in my soul. First rays of light are coming through. got the sun to thank. We got the sun to thank. We've got the thank you. foi o regresso dos islandeses Mumma às nossas emissões, depois de algumas semanas atrás termos apresentado o single de avanço para o novo disco Smile Wand. Desta vez rodámos a Underwater Snow. Atrás contamos com a presença da Laura Verse, que veio cantar a Sand Song, ainda o alemão King Ken, que regressou com os The Shrine para tocar a Darkness, do novo disco Idle No More, e ao longe Head On, dos Man Man, que podem encontrar no trabalho On Oni Pond. Alteramos agora o ritmo, a próxima sequência será passada numa toada eletrónica, a começar com os DeLorean e a música Dominion.

your heart get crazy and let your head get dizzy. Let yourself get busy, it's easy. E de eletrónica se preencheu a reta final do Independência Sonora desta semana. Foram duas malhas novas com o carimbo da DFA. Ouvimos Feel Like Movin' do Da Juan McLean, Shit Robot trouxe a We Gotta Love featuring Reggie Watts e no início contámos com a presença dos DeLorean e o single Dominion. Para a despedida, fiquem com os Blouse que, tal como eu, vos desejam Happy Days. Um abraço, até para a semana. See the plants turning in their